O dia 22 de maio na história. 1455, começou a Guerra das Duas Rosas, em que as famílias York e Lancaster lutaram pelo trono da Inglaterra. A guerra terminou com a ascensão dos Tudor, que tinham raízes em ambas as famílias. 1958. Repórteres descobriram que o astro do rock Jerry Lee Lewis era casado com uma garota de 13 anos. A partir disso, a carreira do ídolo afundou. 1972, o presidente americano Richard Nixon entrou para a história como o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar a União Soviética. 1981, o estripador de Yorkshire, Peter Sutcliffe, começou a cumprir prisão perpétua na Inglaterra. Ele foi acusado pelo assassinato de 13 mulheres. Esses são os fatos que fizeram o dia 22 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia.